Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar o nosso programa Amado Batista de hoje. Eu quero agradecer desde o começo do nosso programa a todos vocês que curtem não somente as músicas do Amado Batista, mas também o nosso programa, né? Quero agradecer a todo o Brasil, às centenas de emissoras de rádio que diariamente retransmitem este programa. E hoje, meus queridos amigos, eu quero atender muitas pessoas. Já quero, inclusive, começar atendendo a minha amiga Luciana. Ela pede que mande um alô para sua mamãe, Vanice, que está sempre ligada na gente. Inclusive, ela colocou assim, Edelson Moura, mamãe te ama. Oh, que lindo, que beleza. Eu também amo sua mamãe e amo também você, Luciana, com todo o amor ardente da minha vida. Porque, sinceramente, nos dias de hoje, é muito difícil a gente encontrar pessoas que amem a gente. Mas eu prometo vocês, meus queridos eleitores, que diante de tanto amor, de tanta bondade, eu estarei sempre ao lado de vocês, porque vocês são vocês e nunca deixarão de ser vocês. Oh, coisa linda! Amanheci o dia inspirado hoje. A nossa querida Luciana de Taguatinga Norte, ela ouve o Edelson Moura através da JKFM. Vamos cantar, minha gente. Tá só começando o programa do Amado Batista. Amigo José. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Anda pelas ruas vagarosamente e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. A poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor. De família pobre, origem humilde, só conheceu a dor. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da Edelson Moura. Meu amigo João, da cidade de Araçuaí, por isso que eu falo para as pessoas, mande o sobrenome também. Ele mandou só o primeiro nome, João, da cidade de Araçuaí. Eu sou lá de Itaobim, da Sandrinha, de Itaobim, Minas Gerais, e é bom, Edelson Moura, estar com você aqui pelo WhatsApp. Eu adoro os seus programas. Cada dia você me deixa mais maravilhado. Muito obrigado, seu João. Muito obrigado, viu? Pela atenção e pelo carinho. Da próxima vez, não deixe de mandar aí o seu sobrenome pra gente. Quero também atender aqui, deixa eu ver, que é uma mensagem que está chegando. Gostaria muito que você mandasse um alô pra minha mamãe Maria Lúcia. Eu sou de Nazaré, no estado do Piauí, e meu nome é Ana Lúcia. Também mande um alô para a Ana Sofia, a mamãe é Maria Lúcia. Tá certo, muito obrigado a Ana Lúcia, obrigado a Ana Sofia pela audiência. Amigos de Nazaré, tudo bem, tudo de pé? Amigos de Nazaré, tá tudo de pé? Graças a Deus, né? Então, olha, nosso grande abraço, inclusive ao nosso xará Edelson Lima, nosso colega de rádio e a pessoa que também nos representa a saúde com beleza, representa a saúde com beleza aí na cidade de Nazaré do Piauí. Gente, vamos cantar agora Amor à Primeira Vista. Sabia de onde você vinha e nem quem você era. Só sei que era muito bonita, como as flores da primavera. Tinha nos olhos um grande brilho e no falar um jeito meigo com pureza. E nos cabelos uma grande mecha que enfeitava ainda mais sua beleza. E o meu amor nasceu tão forte como um romance de revista. Era mesmo uma paixão, esse amor à primeira vista. E o meu amor nasceu tão forte como um romance de revista. Era mesmo uma paixão, esse amor à primeira vista. E a esta altura eu já sabia o seu nome, quem você era e de onde você vinha. Era a receita que um médico passou pra aliviar a minha dor doída. Você é tudo isso e muito mais, é a razão da minha vida. E esta água não matou minha sede, porque guardei esse amor comigo. Não fui tão forte ainda pra revelar esse amor. Tenho medo de ouvir o não e ter que suportar esta dor. Não fui tão forte ainda pra revelar este amor. Tenho medo de ouvir o não e ter que suportar esta dor. está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados neste produto, podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Mal o dia amanhece, você já acorda, já liga o seu rádio, não é? E se prepara para sair de casa, ir para o seu trabalho. E muitas vezes existem pessoas que elas pegam duas conduções para chegar até o destino. Tem gente que passa às vezes 2, 3 horas do dia, 4 horas do dia dentro dos ônibus, para chegar, para ir ao trabalho e voltar para casa. Na verdade, a vida é isso, é uma luta, né, meus irmãos? A vida é uma luta, é um sacrifício. As cidades brasileiras, que são quase todas as grandes cidades, muito mal dotadas de transportes públicos, e eu não sei porquê, em pleno século XXI, né, porque a gente já está no século XXI, para muitos políticos, nós estamos ainda no século 2, não é? Porque o atraso nas coisas, né? na serventia ao povo, é tão grande que parece que toda a máquina ela é construída não para ajudar o cidadão, mas para atrapalhar. Quando você vai nesses países do primeiro mundo, você fica de queixo caído de ver como que as coisas funcionam. Aqui, se você for pegar um avião, e esse avião, por um motivo qualquer, vai sair às 10 horas da manhã, e você chegou um pouco atrasado devido aos engarrafamentos, ao trânsito, e você chegar no balcão ainda faltando meia hora para o avião sair, você já não consegue mais embarcar. Eles dificultam de propósito. Nos Estados Unidos, eu cheguei 4 minutos e meio antes do voo, de fechar a porta do avião, 4 minutos e meio, e eu consegui embarcar de Atlanta para Nova York. Então, embarca, se tiver aberta a porta do avião, você embarca. E as pessoas, elas têm tanto interesse de resolver o seu problema, que elas ajudam você. No Brasil, elas atrapalham você, elas não deixam você andar, você caminhar, elas não estão ali para lhe ajudar, elas estão para atrapalhar, não é? É como se o cara estivesse trabalhando no aeroporto única e exclusivamente para atrapalhar você, não é para lhe ajudar, porque deveria ser o contrário, né? E tem mais um detalhe que eu queria falar aqui, que é muito importante falar, para ver se essa gente de aeroporto no Brasil toma vergonha e arruma isso, né? Porque viagem é muito simples, copiem o que acontece nos outros países. Quando você perde um avião no Brasil, você fica desesperado. Aí você liga para a transportadora lá, para a empresa aérea. Aí a moça que te atende, ela diz o seguinte: o senhor terá que pagar uma taxa extra para embarque, estamos gravando a sua voz. Olha, eu tenho tanta raiva quando esse pessoal de atendimento, eles falam que estão gravando para a minha própria segurança. Segurança de quê, pelo amor de Deus? Não existe segurança de nada, né? Agora, o cara dificulta, ainda quer cobrar taxa. nos Estados Unidos, quem já esteve lá vai saber o que é que o Edelson Moura está falando. Se você perder um avião, não tem problema. Simples, você embarca no próximo voo. Ah, mas o próximo voo não tem vaga? Não tem problema, você vai em outro. Tá certo? Você marca para outro. Tem vaga no próximo? Tem. Então você embarca. Aconteceu isso comigo, porque eu sou muito relaxado. Eu, às vezes, deixo para sair em cima da hora das coisas. Isso é um defeito que eu tenho mesmo. As pessoas morrem de reclamar de mim, que eu deixo tudo para as últimas horas. Eu vou viajar às 10 horas da manhã, às 9 eu estou arrumando mala ainda, estou juntando sapato e tal. O tempo é muito curto da gente. E lá eu fiquei sabendo desses detalhes. Gente, aqui eu não vou apavorar com nada. Eu não apavorava mesmo. Lá eu não apavorava com nada. Por quê? Não vai num voo e embarca num outro. Vocês querem entender outra coisa? Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de bagagens no Brasil e a questão de bagagens nos Estados Unidos. Vamos ouvir agora Casa Bonita, para a gente esquecer um pouco o nosso drama quando vai embarcar nesses aeroportos. Vamos ouvir. Que tem toda mulher. Um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra mim. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho esta casa tão bonita e lembro que era tudo que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos. Amado Batista é show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Vamos lá, minha gente. Hoje é o dia que eu quero sentar a pua nessas empresas aéreas do Brasil. Tudo esculhambado, ninguém está aí para ajudar passageiros, só para prejudicar os passageiros. Termina que a gente é que se ferra pelas próprias desorganizações deles. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, eu vou fazer comparação com o primeiro mundo, eu vou fazer comparação com esses países de último mundo, não. Porque aqui, a gente acha que é um país preparadíssimo, né? Não. Tudo aqui é para dificultar a vida do brasileiro, a vida do cidadão. Por isso que eu acho a nossa população brasileira muito tranquila, muito calma, muito, sabe, muito... Olha, eu vou te contar. Então, questão de bagagem. No Brasil, você vai despachar, vai pegar um avião, você quer pedir para morrer na hora de receber sua passagem, a sua bagagem, porque a bagagem... ela demora mais a chegar até sua mão do que o próprio avião do lugar de onde você veio para cá. Em muitos casos, de São Paulo a Brasília é 1 hora de voo, 1 hora e 10, por aí. A bagagem demora 2 para chegar até você. Então muita gente evita de despachar a bagagem, viaja com pouca coisa para não ter que despachar a bagagem. Mas, quando despacha, ainda você corre o risco de ter sua mala aberta, sua mala roubada, aquela esculhambação que ninguém se responsabiliza por nada. O cara vai lá, abre sua mala, tira perfume, aí fecha de novo, manda a mala para a esteira. Quando não, o cara pega a sua mala, desaparece com ela, você chega ao seu destino e a mala não chega. Tudo bem. Isso aconteceu comigo também nos Estados Unidos. Eu vou contar, eu gosto de contar, que hoje amanheci chique pra caramba, só contando história de primeiro mundo. Isso é bom pro povo saber o país que nós vivemos aqui, né? É interessante essas comparações, pra gente ver o quanto a gente paga caro, muito caro, para viver num país desse aqui, totalmente desorganizado das coisas e oportunista. É um país oportunista. Ah, perdeu o voo? Vamos enfiar a faca nele agora, vamos cobrar dele uma taxa. Lá não é assim. Você perde um voo, embarca no próximo. Simples, muito simples. Não precisa tirar novo cartão, não precisa nada, você só senta. Quando o voo estiver saindo, você embarca nele. É muito natural, muito original. Outra coisa, bagagem. A sua bagagem, você perdeu o primeiro voo, o voo que você ia, e pegou outro, pode ir embora. Vai embora, sua bagagem vai chegar onde você está. Se ela não chegar onde você vai, na hora que você chegar, se ela não chegar junta com você, porque você atrasou um pouquinho e o avião saiu e a sua bagagem ficou, mas no próximo voo sua bagagem vai. Outra coisa, você não precisa ficar no aeroporto esperando sua bagagem chegar no avião que vai trazendo aquilo que você esqueceu. Não. Pode ir para o hotel, pode ir para casa, pode ir. No dia seguinte, quando você disser assim, vou lá buscar minha bagagem, pasmem, acreditem. Não tem ninguém para atender você. Você vai chegar lá, tem um setorzinho com a placa lá, House for Price and Jenkins. Aí aquela placa eu não sei nem ler, mas é o lugar onde ficam as malas das pessoas que foram embora e largaram lá no aeroporto. E ninguém pega, ninguém tira aquela mala dali. Agora vá fazer isso no Brasil, esqueça uma mala no aeroporto daqui para você ver se ela vai chegar na sua mão nunca mais. Descobri que te amo. Vamos ouvir mais esse sucesso do Amado Batista. Me ligue, meu amor, que descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil seria te ganhar. vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece, preciso dar um jeito de te ganhar. Me ligue, meu amor, que descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil eu sei é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece, preciso dar um jeito de te ganhar. Descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil eu sei é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece, preciso dar um jeito de te ganhar. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Gastaram bilhões com um monte de coisa que não precisava. Gastaram não sei quantos bilhões para reformar o estado de Manaus, lá o estádio de futebol de Manaus. Não sei quantos, 27 bilhões para reformar o Mané Garrincha em Brasília. Gente, tem determinadas coisas que eu não consigo entender. Fizeram a Copa do Mundo mais chula que eu já vi na face da Terra. Ô Copa do Mundo chula. O Brasil perdeu, foi uma Copa do Mundo sem vibração, sem nada. Sabe por que isso acontece? Porque o brasileiro já está tão descrente das coisas e dá aquela tristeza no nosso coração, porque toda obra que a gente vê, a gente não enxerga mais as obras como obras benéficas, como obras de benefício ao povo. A gente olha para a obra e diz assim: o cara está gastando 27 milhões, bilhões de reais nessa obra aí, mas é só para roubar. É tudo para roubar. E a prova está aí. Essas empreiteiras, o que esses caras tomaram de dinheiro da nação, esses caras que fizeram essas obras gigantescas e obras de Petrobras e não sei de onde, da Abreu e Lima em Pernambuco, né? É tanta roubalheira. Agora, vamos botar um imposto, vamos aumentar, criar mais imposto, porque pelo imposto a gente sai do buraco. Manda buscar de volta o dinheiro dessas coisas, dessas empreiteiras que fizeram falcatruas. Tome tudo deles. Tratores, máquinas, caminhões, tudo que eles tiverem. Vendam tudo, bota o dinheiro pro cofre do Brasil de volta. Não já estão sendo condenados? Não já está provado que eles fizeram roubalheira juntamente com esses políticos aí? Tome tudo também dos políticos envolvidos. Tome casa, apartamento, casa, venda tudo, pega o dinheiro, devolva para o brasileiro, para o Brasil. Isso seria o certo. Vai levar 10 anos, 100 anos esses processos aí sendo julgados. Os processos vão ficar tudo preto, as páginas vão tudo apodrecer, os papéis. Não vai acontecer quase nada. Porque o Zé Disseu já está fazendo os cálculos assim: daqui a um ano eu saio,

Nelson Moura. Vamos continuar atendendo o povo, né? Eu me chamo Clívia, diz a pessoa que mandou essa mensagem, do município de Alvarães, no Amazonas. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu pai, porque ele é muito fã de vocês. Ele se chama José da Silva Melo. E nós ouvimos vocês todos os dias, às 5 horas da manhã. Poxa, que bom, Alvarães. Coloca aí o Amado, o Ligação Nacional, das 5 às 7. Eu adoro acordar o povo de manhãzinha, né? A pessoa liga o rádio. Tem tanta gente que vai pro curral, vai pra roça, leva o radinho para ouvir o Edelson Moura de manhãzinha cedo, né? O grande sucesso do nosso programa em Brasília está, assim, espantoso. Muito, muito satisfeito que eu estou, né, com o nosso sucesso na Rádio JK FM. Um amigo meu esteve aqui essa semana nos nossos estúdios. Ele disse assim: Edelson, impressionante. Às vezes eu fico engarrafado no trânsito e fico ouvindo sua voz em todo engarrafamento. Em todo engarrafamento. Gente, já sabemos que o Edelson Moura é a companhia dos engarrafados. Engarrafou, liga na JK. Você está com o carro engarrafado? Então já sabe, liga na JK que você vai ter uma boa companhia. Edelson Moura e Amado Batista. E vamos agradecer, portanto, ao José da Silva Melo, que é nosso ouvinte de Alvarães. E essa música vai para ele, Mar de Carinhos. Olhos, volta e me faz feliz. Preciso do seu corpo, meu corpo pede bis. Traga seu beijo gostoso, que só você sabe dar. Seu jeito maravilhoso me aquece, me faz sonhar. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar. Te amar e adormecer. Sente o meu coração, me aperta em você. Me tira a solidão. Não tente me esquecer. Guardei o mar de carinhos pra quando você voltar. Fiz do meu peito um ninho de amor pra te abrigar. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar, te amar e adormecer. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar, te amar e adormecer. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar, te amar e adormecer. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo só. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero mandar um abraço para uma cidade de Minas Gerais, e esta cidade chama-se Capim Branco. Há algum tempo atrás, nós recebemos aqui a visita, né, do nosso radialista, nosso querido Romar Gonçalves. Ele veio aqui nos visitar, o Romar, e a nossa parceria já é antiga, lá na cidade de Capim Branco, né, em Minas Gerais. E o Romar agora, eu estou sabendo, recebendo essa notícia, é o prefeito da cidade de Capim Branco. Então a nossa amiga Claudete Melo mandou uma mensagem para mim dizendo assim: aqui na Novidade FM, seu programa vai ao ar às 13 horas e é líder de audiência em toda a cidade de Capim Branco. A cidade que está sendo muito bem administrada pelo nosso prefeito e grande amigo Romar Gonçalves. Coisa boa, né? Nosso querido colega radialista, sendo prefeito da nossa cidade lá de Capim Branco e recebendo elogios aqui da própria população, né, do povo da cidade. É isso que eu falo para você. O que falta, na verdade, na nossa política, entre os nossos políticos, o que falta são pessoas de dignidade, pessoas que cheguem com interesse de resolver o problema da comunidade, da cidade, sem aquele pensamento de dizer: vou me dar bem, vou roubar pra caramba. É isso que falta, não é? É isso que está faltando nas nossas autoridades, nos nossos políticos, esta consciência de que o poder público, um cargo político, é para a gente ajudar as pessoas. Não é para a gente se ajudar, não é para a gente ficar assumindo esses cargos para poder se dar bem dentro da política com essa individualidade, não é? E essa roubalheira toda que está por aí, e eu gosto muito de falar sobre isso, é porque nos dias de hoje as pessoas estão pensando em ser político não é para ajudar as comunidades, não é com o intuito de dizer assim: não, eu vou ser um prefeito para dar exemplo e serei o melhor prefeito da minha cidade. As pessoas não entram com esse objetivo. Você pode ver que nos dias de hoje a gente não vê uma prefeitura, uma cidade ganhando um busto de um cidadão para colocar numa praça. Porque se colocar, é possível que o povo derrube de tanta raiva porque o cara não merece. Então hoje é muito difícil isso. Parabéns ao Romar Gonçalves. Vamos agora curtir mais uma música. É Tum Tum de Saudade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Música. da minha cabeça. Parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração bate tum-tum-tum de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou a ave ferida. Bate tum-tum-tum de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. É você minha vida. Parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração arrancar minha dor. Eu sou a ave ferida. Bate tum-tum-tum de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. É você minha vida. Bate tum-tum-tum de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor. Arrancar minha dor. Eu sou a bate tum-tum-tum de saudade. Edelson Moura. Gente, eu hoje amanheci com o meu conversador aberto. Vocês me desculpem aí, eu tem dias que eu amanheço com o conversador aberto. Mas é bom a gente conversar também, falar, dialogar com as pessoas, porque na verdade a gente precisa, né, levar algumas mensagens, porque é assim que funciona. A gente falando das mazelas, das coisas erradas, às vezes você diz assim, não, será que isso ajuda? Ajuda. Ajuda pelo menos a educar o povo, a conscientizar o povo, que nós precisamos deixar de ser bestas na hora de votar, não ficar votando em qualquer pessoa, saber escolher, e precisamos também ter aquela esperteza e aquela sabedoria de não ficar votando no mesmo candidato a vida inteira. Ah, é deputado de novo, vou votar nele. Ah, é deputado de novo, vou votar nele. Aí o cara vira malandro, né? Daqui uns dias quem vai estar bem malandrão mesmo é Tiririca. O povo toda hora votando nele, toda hora votando. Daqui um dia fica malandrão, não vai fazer mais nada pro São Paulo. E aí o povo lá, votando em Tiririca, vindo pra cá e indo pra lá, indo pra cá, indo pra... Bom, vamos lá. Nasceu em Belém. Vamos ouvir mais um sucesso. É o Edelson Moura quem canta. Esta é a hora do quebra-galho no programa Amado Batista. As mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra, fez pousar